Rota de Fuga Podcast, te ajudando a escapar da mesmice. Senhoras e senhores, cachorro do Jafar, pessoas que estão comemorando a vitória do Vasco, porque sim, esse episódio é para ser datado, não importa quando ele seja editado. Esse é o Drops do Rota de Fuga, que não tem nome, mas eu vou chamar de Lula Livre esse episódio, é um provisório. Boa. Tem tudo a ver com o tema e eu tô aqui com ele, o cara que mora na Bahia, o cara que já tocou no Olodum, o cara que manja do Habib, Jafar. Olá, nerd. E aí, Lula bem? Então, Jafar, começando nesse clima de empolgação, nesse clima de malhação aí, o que você tem pra nos dizer? Qual a sua notícia? O que você quer falar? É, eu acho que nós devemos falar do nosso Lula com brócolis, que ele infelizmente está preso. Não antes de fazer um show mission, que deveria ser uma homenagem à esposa dele, que ele transformou num circo. Mas ora bola, né? O Brasil é um circo, e por que não sambar na cara das inimigas? Né? Ser preso no braço do circo. O Brasil não é pra bater, não, senhor. Cara, pior que eu acho que você deu até favorito num tweet, que era uma moça falando que o Lula tinha que ser preso. Na hora dele ser preso. Você não foi ferido, não, né? Não. Isso aqui é comum. É que ele tinha. Quando ele fosse ser preso, todo mundo tinha que colocar a máscara do Lula e ele tinha que fugir. Toda aquela multidão e todo mundo gritar. Lula não é uma pessoa, Lula são as ideias. Aí, tipo, eu achei isso show. Aí eu fui olhar os comentários. E, mano, é aquele pessoal, cidadão de bem, que tava colocando. Aí tem que chegar a polícia e matar todo mundo e meter chumbo. E, tipo, é o mesmo cara que não, que a mensagem é de Cristo. E, caraca, meu amigo, eu acho que Cristo não mandou meter bala nas pessoas. Eu acho, tipo, eu sei que eu sou ateu, mas até onde eu li a Bíblia não tinha essa parte. Eu acho que não tinha lá, não sei o que, João, versículo 2, mete bala nos inimigos que a gente tem que morrer, tá ligado? Eu não li isso. Então você, você, nerd supremo, que eu sei que tá ouvindo essa merda, você que diz ter Cristo no coração, não deseje morte pros outros, não deseje que não sei quem seja estuprado. Porque eu acho que isso não é o que Jesus queria. Eu acho. No meu entendimento, ele não queria isso. E você, Jafar, o que você acha? Ele queria, ele não queria? Olha, cara, eu ouvi dizer que a Bíblia vai ter o 3, né? Não quero dar spoiler. Jesus Cristo vai voltar montado no seu unicórnio branco com asas e com duas uzes, né? Para matar todos os infiéis. Vai precisar de muitas balas. Tô dizendo. Tão certo assim. Cara, eu me esqueci uma... Fala aí. Você virou robô tecnicamente agora. Não, eu tava dizendo que Jesus Cristo, ele... Na verdade, a Bíblia vai ter o 3, né? O Novo Testamento e o Novíssimo Testamento. Ele vai voltar montado no unicórnio rosa, alado com duas uzes. Tem até um meme com isso, velho. Sério, já vi isso em algum lugar. Não, também já vi, mas esse é um livro maneiro. É. I'm back, bitches. É. Fala nisso, outro meme que eu achei legal de Lula foi dizendo que Pablo Vittar veio de helicóptero pra resgatar o Lula. Pô, imagina se isso rola, como é que ia ser maneiro? Com certeza. E pra provar também que o Brasil não é pra principiantes, né? Teve um certo dono de bordel. Porra, então... eu ia falar disso. Continua, meu amigo, continua. Dono de bordel que participou do. Tão previsível, né? A casa do. Não, nem a casa dos artistas, é a Fazenda. Né? Aquele reality show que ninguém assiste. Ele tava na Fazenda? Ele tava na Fazenda. Caraca, por isso que eu não vejo a Fazenda. Pois é, e aí ele cumpriu o prometido, pegou lá uma das prostitutas lá e mostrou a chavasca. Tava meio gordinha. Né? Não, a moça era linda, eu vi a foto. E engraçado que ele falou que se Lula fosse torturado na prisão, ele daria o toba. Então, eu não quero nenhum mal. Torturado? É, ele falou isso. Eu vi que se ele, eu vi que se ele fosse morto na prisão, ele, a pessoa ganharia um mês de cerveja. Não, não, ele falou que se ele fosse preso e alguma coisa apanhasse na prisão, ele daria um mês de cerveja. Se Lula fosse torturado com requinte de crueldade, alguém perguntou, mas se ele fosse torturado com requinte de crueldade, aí ele disse que daria o toma. Tem isso em áudio. Longe de mim querer que Lula morra, principalmente com requinte de crueldade, mas como Lula não tem os superiores, se você estiver me ouvindo, não é por nada não, mas é porque seria interessante. Você está escutando, Jafar? Isso é o Rio de Janeiro, Maia tava certa, esse filho da mãe. Eu tô. Morou mal pra caramba, tá pior que eu. Cara, já morei no Rio de Janeiro, cara. Morei em Bangu, pra você ter ideia. Eu gostava de Bangu. Porra. Cara, eu sou tão velho, que eu lembro de ter visto Castor de Andrade, o mitológico Último Chefão, literalmente falando. Na época ele não tava na limousine, mas ele tava num carro desses carros de luxo, quatro portas preto. Com um terno de bicheiro, sabe? Eu acho que é mais próximo do Poderoso Chefão e mais do Poderoso Chefão que eu posso ter, cara. Sabe, uma roupa assim de paletó e gravata. Um homem poderoso. Isso, só que diferente dos mafiosos comuns, ele tava cheio daqueles anel de ouro, assim, corrente de ouro. Sabe como é que é? Sim. Pois é. Inclusive. Se eu te contar que essa semana eu conheci um dono de bordéis. Aí sim. Cara, eu conheci esse maluco, tudo nada por ele. Daqui a pouco, não, dito isso aqui pra mim. Mano, o cara tem pelo menos 6 bordéis. Ó, você podia pedir um desconto. Não sou esse tipo de cara, não. Sou um rapaz direito. Você nunca entrou no bordel? Pior que não, cara. Nunca tô nem num lugar assim que as mulheres tiram a roupa, sem pá. Cara, eu, nunca. Entra a bunda na sua cara. Faz coisas boas assim da vida. Que a bebida é cara pra cacete. Eu lembro, cara, que no segundo grau a gente fez uma promessa. Meu pai nunca me levou num lugar desses, cara. Meu pai nunca me levou. 18 anos, a gente iria. Quando todo mundo completasse, né? O último completasse 18 anos da sala. A gente iria um bordel. Engraçado que ninguém cumpriu a palavra, todo mundo arregou. Bonito. Arregou. Cara, o máximo que eu fiz não foi por mim, foi tentar mandar o nosso colega, que tinha 18 anos na época, pra gravação do filme da Soraya Carioca. Ó. Que era Soraya Oren Senhor. Esse merecia morrer. Um moleque. Esse filho deveria ser pra ele. Vou fazer uma vaquinha. Só que o moleque era evangélico, ele não quis. Ah, pô, mas aí você... Hoje em dia ele virou fanático religioso. Inclusive... Mas e se ele tivesse gravado, cara, vocês teriam uma prova contra eles até vocês hoje. Vocês não, eu, porque assim, do ciclo de amizades, dois viraram militares, um virou fanático religioso e outro virou bolsomito. Virou bolsominion. Eu tô podendo passar parecido com isso. Eu sou o único que tem que cair pro lado da esquerda, comunistinha. Eles me jogaram num grupo pra tentar reunir o pessoal, a mulher queria levar todo mundo pra igreja. Eu, pô, cara, bora pro cinema que é melhor, não sei o quê. Aí daqui a pouco o moleque, cara, ele veio com um discurso de tipo, não, tem de corromper as almas que eu tô salvando, não sei o quê. Pô, maluco, você vai se ferrar, eu tenho 18 anos, não tô mais no colégio, tenho um emprego. Na época eu tinha namorado, tenho uma namorada, tenho minha vida, velho. Não preciso disso aqui, não. Aí saí do grupo. Aí o pessoal veio... Ei. Pô, Lucas, volta até hoje. Eles me seguem no Instagram, cara. Aí ficam comentando na minha foto. Pô, cara, não sei o quê. Aí esse moleque outro dia veio falar comigo. Como se nada tivesse acontecido. Eu, caraca, mano. Vocês têm memória de peixe, por acaso? Ah, o brasileiro tem. Porra, brasileiro com certeza. Cara, o maluco me xinga desse jeito. Manda uma ofensa, tipo, meio que. Porra, quem é você? Ah, agora quer ser meu amigo? Ah, vai se ferrar, velho. Não preciso de tu, não. É. Quer dizer mesmo. sim, mas. Eu já fui tanto em casa de estudo, quanto. Também já fui em um bordel. Tá tocando a música do meme aqui. Jafar, você caiu? Não, cara. Tá me ouvindo? Tô, agora sim. Certo, certo. Eu já entrei no bordel e já entrei numa casa de estritivo. Essa mulher aqui, sabe, tira a roupa, aquela coisa. Não, toda, eu conheço a teoria, eu não conheço a prática. Uhum. Eu sei como funciona, mas eu nunca fui. E teve uma vez que eu não fui, né, com os colegas meus. Na época eu trabalhava numa escola de enfermagem e à noite era um alto ponto de prostituição em Salvador. E à noite as enfermeiras eram strippers. Pois é, era bem por aí. Era bem por aí. Aí no dia também, no dia que eu não fui, né, era aniversário de um colega nosso em comum. E aí, os caras fizeram a vaquinha pra mulher dançar em cima da mesa. Sabe, pelado? Sim, sim. Olha. Aí, só que aí, a mulher lá tirou a calcinha e o cara teve a infeliz ideia de esfregar o rosto na bunda da mulher. Ela soltou um pum. Não, cara, no outro dia. Com o João nosso de amigo. Se fosse com o Gentivite, ele estaria bem, cara. Caraca, ele ficou certo. Ele pegou... Fala, fala. Ele pegou uma porra de infecção, velho. Ele ficou com os dois olhos inchados, velho. Parecia que ele tinha. Sabe, que alguém tinha batido muito nos olhos. Parecia dele. Parecia que ele era primo do Fernando Caruso. Beijo, véio. Caruso, eu vou te mandar esse áudio, beijo. E começou a sair um miado, uma coisa ruim, velho. O cara, na época, ele era um recém-casado. Pode explicar isso pra esposa, velho. E precisou da ajuda de uns dois ou três colegas nossos em comum. Vai inventar uma história. E eu nem lembro o que foi que eles inventaram. É assim, eles pegaram um radinho. Ô, Jorge R.R. Martins, chega aí, mano. Tão precisando de você. E tipo, aí sentou ele, sentou o Scorsese, sentou o Spielberg numa mesa e... Não, aí tipo, começaram a ter ideia, começaram a escrever o roteiro. Pensar na situação pro cara poder mentir, né? Teve que ser uma coisa assim, imagino eu. Imagina que eu sei que a mulher até hoje não sabe dessa história. Mas visto que o cara ficou conhecido até hoje como Vícios. Vícios? Vícios. Porque eu sempre dizia, você tem que parar com esses vícios. Sabe pior que esse nome seria um nome legal pro herói, hein? É verdade. É um cara que, sei lá, ele fica viciado no poder, então ele tem que controlar quando ele usa. É. Vou escrever essa merda. Ah, com certeza. Funcionou pro lojinha que não sabe escrever. Pior que eu tô pensando em fazer uns contos pro site, que vai ser um moleque que ele vai usar o poder do avô dele. E tipo, o moleque... Qual seria o poder? Aí que tá, imagina que o avô do cara... Imagina uma mistura de Jojo Bizarre Adventure com Superman, cara. Aí sim, seria bom. E só que tipo, o moleque ele é um merda. E o avô dele é um cara muito bolado. Era tipo o clássico malandro. A outra vez que eu fui em um bordel, cara, por incrível que pareça, cara. Como eu sou professor, um cara pediu uma ajuda e um projeto pra uma ONG. E até hoje não vingou. Num bordel. É, a gente tava nas partes assim. Não muito agradável da cidade, falei, não, vamos entrar aqui mesmo, assim, aqui eu conheço todo mundo. E realmente eu conheci a dona, conheci as. Como é que eu vou dizer assim? As primas. Peraí, tu tá me chamando de prima aí? Não, cara, eu tô falando a prima porque, né, antes pensei que você não ia dizer a palavra. Não, é que aqui a gente não usa outra palavra, é muito raro, a gente chama de prima mesmo. Ah, é tipo, então, casa das primas, vou lá ver a prima. Cara, a gente nunca. É nem palavra que o carioca não fala, velho. A gente chama de prima, só usa outra palavra como ofensa, muito raro. É tipo, ver as primas. E engraçado que ele prometeu a si mesmo que ele iria conhecer todos os puteiros de Salvador. Não sei se ele conseguiu, mas eu digo que ele tem a maior experiência que eu conheço, assim. Esse tipo de assunto. E esse homem era o Ash do Pokémon do nosso universo. É, praticamente. Imagina ele com a Pokédexzinha, tipo, Bordel Dex. Aí ele cataloga cada bordel, tipo classe A, bordel tipo pet, bordel tipo pé sujo. É, verdade. Ele tem que vencer todos os cafetões. Olha que isso dá um bom enredo também, viu? Caraca, eu tô... Cara, e quando a gente tá conversando, eu tô capturando Pokémon, velho. Esse jogo daqui é muito fácil. É. Isso aí é leite com pera. Ah, isso aqui é jogo com leite com pera. É. Fala nisso, você comprou o videogame, cara, eu sou pobre, eu tô jogando com, no Raspberry, eu tô usando... Sabe aqueles emuladores assim de... Sim, sim. Jogos assim que eu não... De Mega Drive, pô, me amarro neles. Super NES... Sim, eu me amarro neles. Cara, eu sou pobre. Foca! É que assim, eu vou te explicar como funciona pra eu comprar videogame no meu caso. Eu trabalho numa galeria. Do lado tem um chaveiro e tem uma Xerox, na direção da minha casa que eu trabalho. Aí tem um cara da Xerox. Sim. Se você for no banheiro entre 3 e pouca e 5 horas, você vai encontrar ele lá no vaso. Aí ele vai perguntar, você vai escutar uma voz perguntando, qual que é a novidade, conta uma novidade. Se você disser, tenho nenhuma, ele vai te oferecer alguma coisa pra poder vender. Se você contar alguma parada, ele vai conversar normal. Aí vai lavar a mão e vai embora. Eu peguei o meu Xbox assim, cara, eu tava entrando no banheiro. Ele, conta uma novidade. Aí eu, pô, tem nenhuma. Ele, ó, tô com o Xbox tal pra vender, não sei o quê. Parcela de XV. Aí a mesma coisa com o DS, com o 3DS que eu peguei. Ele ficou falando isso. Aí sim. Aí eu fui e consegui parcelar. Eu peguei com 100 a menos e parcelei de 2 vezes. Legal, cara, legal mesmo. Cara, mas tipo, é muito engraçado. Parece que no momento de videogame, que tu entra do nada tem um vendedor, tipo Resident Evil. Do nada tem um maluco na esquina. Sim. É tipo isso. É. Você não vê ninguém no banheiro, do nada. E aí, conta uma boa. Tô com PS4 pra vender, não sei o quê, com HD. Velho, esse maluco, ele te fornece qualquer parada que tu consiga. Pô, quero... Ah, então... Cara, fala. Então eu ia te dizer pra você comprar um Raspberry, cara. Ele vende. Não é nem tão caro. Você compra um, coloca um emulador aí, baixa um que já vem com as ROMs, cara, e é a sua alegria. Vai jogar. É que na verdade, na casa da minha avó aqui, que é onde eu tô morando, que é uma casa de 2 andares, minha mãe tá no andar de baixo, e eu moro com a minha avó no andar aqui, eu tô dormindo na sala, e minha cama aqui e tal. O que eu quero fazer? Beleza. Eu quero ajeitar o quarto antigo que tem, é que isso dá muito trabalho, eu tô sem tempo, minha avó também não tá podendo fazer muita coisa, ela tá com a perna machucada. E tipo, tá com um problema? Eu quero limpar esse quarto, tipo, tirar, ver o que dá pra salvar, porque tem, tipo, os livros da minha mãe, que são antigos, todos que estão em bom estado, eu tô começando a separar. Eu vou limpar esse quarto todo, vou pegar a cama que eu tenho aqui, comprar um estrado maneiro, colocar nela, jogar pra aquele quarto, e dali eu vou decorar, tipo, vou comprar uma estante maneira, pros meus livros, colocar os dela, e eu quero montar um fliperama no quarto. Sim. É, eu vou prover. Dá pra fazer isso no bloco com o Raspberry. Sim, eu já vi o Raspberry e já pensei nisso. Que eu vou conseguir montar a minha parada. E vai ser show, velho. Você conhece alguma coisa assim de soldar, essas coisas assim? Cara, eu não conheço, mas aqui onde eu moro, Belfor Roxo, que é tipo uma cidade do interior com tiros. É. Eu consigo fácil isso. E tipo, eu consigo barato. Eu mesmo, aqui em Salvador, eu, por incrível que pareça, cara, eu tô me especializando em pegar peças assim, sabe, jogadas fora assim, pra montar algumas coisas aqui. Você tá virando jogador número 1, basicamente. É, pois é. Ai, ai. Eu ia ver o filme, mas falaram tão mal do maluco dele que ele quase desistiu. Não, cara, não, assista, vai. Eu também não assisti o filme. Eu tava no hype, eu ia com os brothers meus pra assistir, pessoal do curso. Não, porque vai ter referência não sei o quê. Aí daqui a pouco, ó, a gente não conseguiu Star Wars. Ó, não vai ter não sei o quê. Não sei quem viu o filme já disse que não vai ter não sei o quê. Aí tipo, aí tu vai perdendo a vibe. Eu tinha escutado um Geek Burger sobre o filme, sobre o livro no caso. Tipo, o nego falou que era muito show. Eu fiquei na vibe, né? Já vi gente falando o contrário, que o livro não é lá nessa Coca-Cola. Você ouviu do MDM? Não. Eu vi, por acaso, por que parecia um dos caras do Amoricast. Ah. Que maluco, o Máximo do MDM falando, ele fala muita merda, cara. Beijo, Máximo. Ele, porque não sei o quê. Não. Cara, sinceramente, é um livro de um cara que ama referência a uma cultura pop. Ele contou uma história pois em cima disso. Aí vem, mas eu não gostei porque o maluco só fala que usa Masamune e não sei o quê. Pô, legal, você tá num mundo desses. Você quer que eu... Vamos lá, a temática do livro é um mundo onde todas as paradas aos 80 de referência contra a pop existem. Você realmente, agora você se imagina como um personagem. Você tá lá, você vai pegar a espada comum ou você vai pegar a Masamune? Pois é. Ah, porque entrou no DeLorean. Porra, chegou lá, Jafar. A gente tá no... Não sei nem se é muita coisa. Tá aí você jogando online. Tem a opção de customizar o carro. Aí tem lá a skin do carro de Velozes e Furiosos. E... Enfim, tem várias skins. Porra, tu não vai pegar uma skin maneira. Tu vai jogar com o carro de full do jogo. Porra, tu não vai, cara. Isso aí é minha... Falando em... Falei. Em carro de full, esse mesmo colega meu... Ele, na época, tava jogando Need for Speed, só que ele ia pra casa de um maluco lá pra jogar. Ele dava aula de informática, ia pra casa de um colega dele, dormia lá, assim. E aí, o que acontece? Ele jogava direto, cara. Ele praticamente não dormia pra ficar jogando. Aí, pra ninguém roubar o carro dele, cara, ele fez um carro da Penélope charmosa, praticamente, cara. Caraca. Pensa num carro tunado rosa, com um gatinho, com um coelhinho customizado, velho. Era a coisa mais gay do mundo. Ele dizia que fazia isso pra ninguém jogar no carro ele dele. Ele dizia que fazia isso pra gente, mas na verdade ele se amarrava. Ele curtia a vibe. Provavelmente. Só sei que foi a coisa mais gay que eu vi em quatro rodas. Mas, cara, é um carro de um japonês comum, velho. Inclusive, sabe uma parada que eu acho bizarra? Aquela parada que todo mundo fala que japonês é tudo igual, coreano é tudo igual. Eu vi a diferença, mas eu via pouca. Quando eu comecei a ver Tokusatsu, Dorama e tal. Agora, maluco, eu olho pra cara de um japonês e de um coreano. Eu olho na cara de dois japoneses parecidos e eu vejo diferença normal. Eu não consigo mais dizer que é parecido. Você começa a... Sim, verdade. Você começa a conseguir, tipo, separar quando você vê. Sim. Com certeza. E, cara, eu consigo ver a diferença entre o coreano, o japonês e o chinês agora, né? Isso é muito... Eu ativei o sétimo sentido. Fala a verdade, você tá assistindo novela coreana, eu né? Eu tô, cara. Eu tô assistindo uma chamada... É Loving Heart, cara. Que é sobre um moleque que ele volta pra... Ele é um cara de 20 e poucos anos, que ele se apaixonou por uma garota no colégio, no ano de 2007. E, tipo, ele se apaixonou pela garota, ele nunca conseguiu se declarar pra ela. E ela morreu? Não, a mãe dele morreu. Aí ele foi pro enterro, e no enterro, a garota pediu pra entregar um livro pra ele. Quando ele pegou o livro, ele guardou normal. Tipo, ele, pô, tinha emprestado isso pra ela? E anos se passaram, esse maluco nunca mais se apaixonou por ninguém. Ele, tipo, o coração dele nunca mais acelerou. Os amigos dele, tipo, ficam preocupados. O que será que esse cara tem que ele não sai com ninguém? Aí ele vai no hospital, que os amigos dele marcam uma consulta pra ele, pra ver o que tá acontecendo. A médica meio que fala pra ele, pô, só tem uma explicação, você tá assim porque você nunca esqueceu quem você amou. A primeira vez. E ele encontra essa garota, essa mulher. Estou com ele. Que ela foi embora no dia que a mãe dele morreu. Ela está no exterior. Eita. E ela tá noiva de outro cara. Nisso ele fala com ela, ela discute com ele, que ela diz que, tipo, ela foi embora, ele deveria odiar ela. Fala uma discussão, ele volta pra casa e aniversário da morte da mãe dele, no caso, e ele acaba olhando o livro que ela tinha deixado. E no livro tinha um bilhete: me encontre na ponte às 6 horas. Aí ele vai nessa ponte e ele começa a pensar, tipo, o que teria acontecido se eles tivessem se encontrado. E ao mesmo tempo a garota morre no acidente de carro. Aí ele cai no rio, que o maluco atropela ele na bicicletinha. E ele acorda em 2007, que a série tá rolando o futuro é em 2017. Ele acorda em 2007, aí ele... Sendo que ele é professor de matemática. Ele ia dar aula no colégio que ele ia dar aula no colégio onde ele estudou. Aí, só que por algum motivo, o nome dele tá na ficha de professor no ano de 2007. Aí, tipo, a mina que ajudou a criar ele, encontra ele, fica gostando dele, porque, tipo, ela não é parente dele. Ela é, tipo, tia de consideração. Tô sacando. Aí ela criou um moleque, mas tipo, aí chega ele adulto, ela não reconhece, ela fica meio, pô, estranho, acho que eu te conheço. será que nós somos almas gêmeas? Aí ele pensa, aí tem a narração em off, né? Pô, óbvio que tu me conhece, tu limpou minha, tu trocou as minhas fraldas, tu limpou minha bunda. Óbvio que você me conhece. E nisso ele acaba, só que a merda tá, ele chega no colégio, ele tinha que pular o muro, a garota tentava pular o muro, ele ia ajudar a garota, aí a menina se apaixonava por ele. Só que ele acaba, no que ele acaba voltando no tempo, ele tá num lugar, com, ele acaba esbarrando com ele mesmo, com ele adolescente. E ele dá um esporro no moleque, nele mesmo, pra ensinar uma lição. E nisso, quem ajuda a garota a descer o muro, é ele mais velho. Ou seja, a mina não se apaixonou por ele mais não, se apaixonou por ele mais velho. Ih, aí é o triângulo amoroso dele com ele mesmo e da garota. E, cara, ele começa a mudar uns pequenos fatos, tipo, ele começou a chamar o... Tem um professor que ele que inventou o apelido. Só que ele tinha que inventar esse apelido no último ano de escola. Que é o professor que vai namorar com essa tia dele. Que a tia, a garota tinha que se apaixonar pelo cara. E depois ele ia começar a usar o cara. Só que ele já chegou e chamou o cara pelo apelido, então ele mudou a história. A mina nunca gostou do cara. E nisso vai alterando, velho. É uma série que é maneira, porque não é aquela parada de viagem no tempo que o maluco volta pros anos 80, que é sempre um tempo. Não, cara, é 2007. E 2007 parece perto, mas foi há 10 anos atrás. Há 11 anos atrás, cara. Já dá pra ter. Sim. Já dá pra ter histórias de viagem no tempo nessa época. Sim. E é maneiro que ele fica com o celular dele, que é um Samsung. É um touchscreen, cara, tipo, quando alguém vê, ele não entende o que, que ele tem no bolso. Cara, isso parece um celular, mas cadê os botões? Não é, tipo, que parada é essa? É meio que, isso é um celular? Cadê os botões desse celular? É assim, enfim, é um dorama maneiro, eu tô vendo esse e tô vendo um que é Video Girl Eye, que é baseado no mangá Echi. Que a novela é a continuação do mangá. 20 anos, não sei quantos anos depois. É? Hã? Eita. E você, cara, o que você vê de dorama? Eu sei que você vê, cara, admite. Não, cara, não. Por incrível que pareça, pra não dizer que eu não assisti nada, eu assisti uma série chinesa aí com minha esposa. É. Do nada, as cara. Olha aquela. Olha aquela. Não, é um desses de época, assim. Ah, tá muito bem feitozinho, é assim. É aquele que tem a princesa sereia, que tem o reino do fogo e do gelo. Não, não, é. Eu acho que é a. Esqueci o nome, eu sei que é sobre uma das concubinas lá do Imperador. Ah, tá, então não é esse não. Mas eu recomendo pra... Acho que é. Ah, fala aí, fala aí. É legal porque ao mesmo tempo que tem aquela trama assim, água com açúcar, assim, porque ela se casou com o Imperador, mas gosta de um outro cara que não gosta do Imperador e tá criando uma revolução pra matar o Imperador. Opa, tô interessado. E aí ela. E ela luta com o Lifo, enfim. E ela, ao mesmo tempo, ela tem que se livrar das outras concubinas que ficam fazendo intriga palaciana lá pra ela morrer, pra quem envenenam ela. Acontece um monte de parada. E ela luta com o Lifo, cara. É ao mesmo tempo que tem aqueles romances assim, com açúcar, do nada, velho, aparece inimigos lá e ela sai descendo a porrada no povo, assim. Cara, a Dorama é muito bom por causa disso, velho. É. E aí, eu até gostei da. Agora, eu só me pergunto como minha esposa chegou a assistir essa série. Mano, não é o perfil dela. Cara, meu perfil não era assistir Dorama e Tokusatsu. Eu era maluco que via série, tipo, o máximo que eu via era Flash de efeito especial. Aí um dia eu tava escutando o Gold Mode, podcast. Aí o irmão começou a falar de Ice Fantasy. Aí eu baixei, tipo, Ice Fantasy, Game of Thrones chinês. Eu achei muito show. Aí eu fui procurar outras coisas. Aí achei Long Love in Heart. Eu achei o Love. Eu achei o Video Girl Eye. Eu achei uma outra novela. Não, Video Girl Eye. Eu vou começar a assistir o. Você assistiu não, o anime do Video Girl Eye, pelo visto? Assisti e tinha um mangá. Sim. A história agora é com o sobrinho dele. E esse cara aparece. Isso. Isso já tinha no mangá 300 anos atrás. O sobrinho dele apareceu no mangá. Não sei como é que acaba. Não, o sobrinho dele. Não. Pá. É, o mangá continuava, mostrando ele já como professor e tinha um sobrinho dele, na verdade. Pá, o sobrinho. Ele virou artista na novela. Tá dando que é continuação direta. Aí no caso ele já tá bem mais velho, o sobrinho dele, e agora que assumiu a parada. Exato. que, cara, eu também baixei um anime, é muito diferente a vibe. Porque a novela é toda romantiquinha, não sei o quê, aí vai ver o anime. São as piadas muito erradas que a garota faz. Ah, com certeza. Ah, cara, eu comecei a ver que ele traz o namorado, sua vida não presta. Ele é um otário e ela vai na vibe dele. Ela é tão errada quanto ele nas piadas. Sim, sim. O anime é excelente. Mas é como todo anime da década de 80, né? A maioria não tem final. É... Tá, você que tá jogando aí, além de Pokémon, o que você manda aí de sugestão? Cara, nesse meu daqui veio Xenoblade, tem um de corrida. Cara, tem uns jogos, tem Smash Bros. E eu vou baixar umas paradas. Aí sim. Eu vou baixar umas outras paradas num site que eu conheço pra deixar esse cartão aqui pro nada. Mano, eu me amarrei nesse troço, velho. Nunca mais vou pegar o engarrafamento e vou ficar chateado. É, cuidado pra você não ser roubado, né? Cara, eu sou de Belfor Roxo, velho. Eu tô acostumado a fugir de bandido. É. Eu, cara, sei lá, não tô jogando mais nada, não. Pra dizer que não tô jogando nada, eu voltei a jogar lá no computador e encontrei Diablo 2. Caraca! Jogo. É, pois é, acho que tava completando. Instala o World of Warcraft, joga você e o David. Ele tá jogando num servidor pirata polonês. Ah, legal. Aí vão ser vocês dois de BR pra ser os zoeiros de lá fazendo merda. É verdade. Coloca aquela vozinha do jogador de Uganda, né? Caralho. Mas sabe que você já leu um livro chamado... Oh, pera aí, o Pokémon tá evoluindo. Tá evoluindo, bicho. Lagan tá evoluindo. Sim, eu chamei ele de Lagan. Caraca, Deuses Entre Dois Mundos. O livro do... Eu já ouvi falar. Que é o cara pega a mitologia urubá e transforma eles em super-heróis. Mano, imagina um jogo disso. Seria bom. Sei lá, velho. A cultura brasileira, eu vejo umas paradas muito show que o pessoal caga. Sim, sim. É tipo Curupira. Cara, Curupira. Você pega a ideia do que é o Curupira. O filho da mãe é um defensor da floresta. O cara tem um poder, tem um monte de poder maneiro. E todo mundo só fica fazendo piada com a... O folclore brasileiro é deficiente. O Curupira tem a perna pra trás. O Saci não tem uma perna. O Saci fica trançando cavalo. Cara, se você pega os mitos mais dark, as lendas mais darks deles, imagina fazer uma série de terror com isso. Ou pega nessa vibe. Sim, sim. Ah, você faz uma vibe tipo Deus Entre Dois Mundos. Eu pensei até em escrever uma história com isso, mas eu desisti. Que tipo? Por quê? Muita pesquisa e na época eu tava sem tempo. Eu ia fazer assim. É, mas agora você tem tempo. É, eu posso voltar. Tá ligado que o Saci tem várias versões, né, do mito dele. Vários tipos de Saci. Sim. A minha ideia era... As entidades, elas são tipo o Doctor Who, regeneram o corpo delas. E se morrer, regenera. Elas sempre têm que existir. Aí elas se infiltram no nosso mundo e quando precisa, tipo, Curupira... Ele é um maluco normal que trabalha numa ONG cuidando de animais e quando dá uma merda na floresta ele surge lá. Ele vai ajudar. O Saci não. O Saci, eles não a natureza dele é que toda vez que um Saci morre, outra pessoa ganha o gorro e se transforma. Cada vez que ela se transforma é um Saci diferente. É tipo a regeneração do Doctor Who mesmo. Morreu, voltou de outro modo. É o mesmo poder, é a mesma essência, mas é uma pessoa diferente. Entre aspas. Sim, aí a sim. ideia seria, o dano tá dando uma merda muito grande, alguma coisa tá ameaçando o mundo sobrenatural daqui, e tipo, Curupira, Cuca, essas entidades todas estão se reunindo, nós precisamos do poder do Saci pra poder lutar. Só que o antigo Saci morreu, e quem tá assumindo o manto é um garoto. E eles não sabem a identidade do moleque, então o moleque é tipo o Homem-Aranha do grupo, com identidade secreta e caramba. Aí seria um garoto tendo que aprender a lidar com os poderes dele e salvar o mundo. Eu ia te dar uma sugestão, é o seguinte, o norte do Brasil tem muita lenda legal, cara. Não sei, cara. Muita coisa que a gente nem desconfia, assim, de lenda, de história. Seria bom você colar com o Dave aí, que ele até me contou ontem que da lenda... Só os fantasmas do Teatro Amazonas já dava pra escrever um livro excelente. Ah, a minha ideia seria fazer uma saga grande, fazer tipo... ia ser, cara, ia ser... A bovinha, a cor. Ia ser um instrumento de mortais brasileiro. Yes. Não, André Vinhaco escreveu aquele livro lá de vampiro lá. Tem uns que ele usa a lenda do folclore lá. Não, é, eu digo instrumentos mortais porque eu ia pegar o nosso folclore e ia atualizar pros dias de hoje, colocar eles camuflados com a sociedade. Uhum. Cara, imagina só. Eu comecei até a escrever um rascunho, que o meu rascunho começava com o Saci, tipo, todo, já um maluco melhor, já velho, chegando numa casa da. Chegando na casa de uma mina loira. E tipo, ele todo ferrado. Ele quase morrendo, a mina pegando um monte de poção pra tentar dar pra ele. E ele falando que não, tô pra morrer, tipo, me ajuda, cuida do próximo que eu assumi esse fardo. E tipo, o corpo dele virando aquele efeito do sentido com a pau amarelo, do vento. Sim. Sumindo e só deixando o gorro. E o gorro indo embora. E quando vai ver a cuca, tipo, a mina que tava ajudando ele era a cuca. Ela se transforma no crocodilo e briga com alguém. Tipo, aí a criatura foge e isso aí ia ser tipo o prelúdio do livro. Isso. Parece interessante. É, aí isso a gente veria. O Kurupira ia ser o maluco que ia trabalhar com o Ong. Ia ter essas coisas. Cada personagem ia tá... Eles iam estar... Assim, você conseguir identificar eles por onde eles trabalham. Você conseguiria pensar. E outra coisa, o Boto que eu ia colocar não ia ser o Boto clássico. Esse Boto seria filho do Boto de verdade. Ele é uma... Que tem no mito, que o Boto tem que... acho que a mãe tem que escutar o choro da criança. Não sei quem tem que escutar o choro da criança. Senão o moleque vira Boto. Sim, sim. Esse, não fizeram isso. E o moleque se transformou em Boto. Só que a transformação em Boto não é, tipo, pra sempre. É um poder que, tipo, ele consegue virar Boto e virar humano. Ele ia ser tipo o Aquaman do grupo. Porque ele ia ser expulso do reino e ia ter que voltar pra... ia ter que conseguir o respeito dele. Aí pra isso ele ia lutar ao lado do pessoal pra conseguir provar que ele é digno de viver lá. Pra você ter uma ideia, cara, nas lendas amazônicas existe até índias amazônicas, sabia? Sim, você me mandou aquele troço de animação. Uhum. Aí, é isso que eu tô falando. O nosso folclore dava pra fazer umas paradas muito show e o pessoal caga. Dá, com certeza. Deixa eu ver. E livro, você recomenda o quê? Livros? Você tá lendo? Cara, eu ainda tô lendo, eu tô enrolando, que é Jornada para o Oeste. É simplesmente a lenda que inspirou Dragon Ball. Eu tô ligado, agora vem cá, você tem ele PDF, coisa ou é... Físico? Eu encontrei ele baratinho na Amazon, cara. Tava uns 15 conto. Oh, cara. Pra ter noção, o cara me... Eu que tô procurando digital e não consigo encontrar, assim. Não consegue? De grátis. Cara, eu acho que talvez eu consiga pra você. Pronto, se você conseguir, você manda, cara. Tipo, eu comprei 15 conto, aí tava lá. Você fez essa compra. Previsão de entrega amanhã às 7 horas. Caralho. Amanhã às 9. 8 horas chegou no meu trabalho. Caralho. Mano, a Amazon, eu não tenho o que reclamar de entrega. É assim, eu comprei meu notebook na Amazon. É o mesmo cara que entrega. Acho que é a mesma transportadora. Então é o cara que faz entrega na região. Esse maluco, ele vai muito rápido fazer as entregas, cara. Tipo, a parada chega muito cedo. Ele chega dias antes. Meu computador chegou uma semana antes do que era pra chegar, uma ou duas. Com você? E tipo, ansiosão, né? Nem tava esperando naquela semana. Chegou o cara. Chegou lá, Lucas Joesta. Eu. Entrega da Amazon. O cara. Toda vez que me chama lá pra entregar, eu tomo um susto, cara, porque é muito rápido. Por incrível que pareça, Jornada pro Oeste, eu já assisti desenho, já assisti filme, enfim, quadrinhos. Agora, o livro em si, eu nunca consigo pegar ele pra ler. Pô, eu tenho que acabar de ler, que eu tô com uma pilha de livros pra ler, cara. Eu tô com esse, eu tô com um de magia que eu comprei, de rituais mágicos. Um estudo sobre como praticar rituais mágicos. Sim, eu curto essas paradas. E eu tô com um que a minha madrinha me deu de presente de Natal. Que ela simplesmente me deu meu livro favorito, que eu tinha lido em PDF, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Já li esse livro. Sim, eu conheci esse livro no primeiro ano. E, cara, é um livro que, cara, eu amo ele, é meu livro favorito. Você sabe que ele foi o maluco que matou o John Lennon, leu esse livro. Depois que eu li esse livro e que eu ouvi essa história, eu fiquei pensando, cara, não vai rolar nada de errado, porque se rolasse, já tinha feito alguma merda. Enfim, aí eu tenho que acabar de ler esse pra poder ler o que a minha madrinha me deu. Sim. Ler de novo, no caso. Sim, verdade. Se bem que, olha, eu até que não gosto muito do Apanhador do Campo 7, não. Primeiro que é um livro muito pequeno, assim. Você pensa que é um livro maior. Não, mas eu acho que a vibe dele é essa, cara. É, verdade. A vibe dele não é ser uma parada grandiosa. Mano, é um moleque. Opa, tá evoluindo. Meu Pokémon tá evoluindo. É o segundo já. Ó o bicho vindo. Vamos ver como é que vai virar. Eita, vamos ver a criança. E virou. Algo decepciona. Virou uma galinha. O sabiá virou uma galinha, né? Espero que seja tipo fogo, porque ele é verde. É um tipo fogo, é voador e fogo agora. Pronto, é o frango frito. Eu acho que eu vou mudar o nome dele pra frango frito agora. Mas, voltando ao assunto que eu me perdi agora, sem zoeira. Quem tava... Você tava falando do atirador no campo de centeio. Apanhador, atirador é o cara que matou já. Você é o fim fazendo os trocadilhos. É o trocadilho do carilho. É. Ele, cara, é o que eu penso. É um livro que não é pra ser uma parada grandiosa, não é pra ser. Não, cara. É uma aventura de um moleque depressivo que ele quer curtir a última semana antes de tomar. Ele quer curtir o último tempo antes de tomar um esporro dos pais e ver a depressão dos pais de novo. Tanto que, se você for olhar, não rola nada de bom pra ele no livro. Sim, verdade. O que acontece? Ele não fica com a garota, ele é expulso do colégio, o professor que ele gostava tá pra morrer. Ele não tem coisas boas acontecendo. O que a gente tá vendo no livro é, cara, é a vida de um moleque normal. Ele é um cara que, tipo, ele tá ali vivendo. Sim. E eu acho que essa é a vibe. Eu gosto dele por isso. Ele não quer ser grandioso. Ele quer contar a história do moleque. Acabou. Rapaz, tem tempo que eu não leio nada de bom, não. Eu li um... Esqueci o nome do livro, cara. É de um cara que é um roqueiro que ele tem um hobby. Quer comprar as paradas lá dos mortos e ter um espírito que vai assombrar ele. Isso, eu já ouvi falar. Exatamente. Isso. Aí ele tem a péssima ideia de comprar um fantasma. E as ele não acredita, né? Só que aí mandam lá a roupa do defunto, morto, falecido. E o fantasma fica na casa dele. Sabe quem deveria ser esse fantasma? Brás de Cubas. Poderia ser. Agora, o que é escroto é o seguinte, o fantasma, ele fica perseguindo ele pelo simples fato que, na verdade, no passado ele namorou com a filha do cara e a mulher cometeu suicídio. E o velho, ele amaldiçoou o cara antes de morrer. Aí ele fica voltando pra assombrar o moleque, né? É, verdade. O roqueiro lá, muito doido. E não adianta ele se mudar ou algo assim, porque o fantasma fica perseguindo ele. Ah, mas e a roupa, cara? Nem que... Não é mais fácil de queimar a roupa, não? É, mas é que tá. Na verdade, não importa o foco, né? Porque o foco do fantasma é perseguir o cara. Ah, tá. Mandar a roupa pra casa do cara foi simplesmente chegar e dizer, olha, ele tá ali. Dali em diante, o cara começou a perseguir o cara. Fantasma. Aí, ontem, aqui na minha casa, eu acho que tinha um fantasma aqui. Aí eu vou te falar o seguinte, quanto mais você mexer com essas energias arcanas, mais coisas do tipo você vai ver, cara. Mano, eu não senti uma energia hostil, mas eu senti uma energia... Tinha alguém aqui. Sim, claro. É só se você parava com isso, cara. Eu já tive uma época de meio de John Constantine e não foi muito legal. Ai, John... Caraca, eu ia falar uma merda muito grande, já falar. Eu ia falar que você era o Papa Midnight. Ah, sim. Ai, ai. Sim, por que não? Maia é o Constantine, você é o Papa Midnight, eu sou o Chesna. É. Eu sou o pobre ferrado daquele bairro de Londres, que é tudo condenado. Sim, sim. Tem uma história que eu li, velho, pô, que eu achei muito escrota, que é de um cara, velho, que vai mexer numa porra de um espírito lá que se alimenta das necessidades das pessoas, assim. Aí faz as pessoas definharem, assim, morrer. Aí o cara sai da África e vai pra Inglaterra com a porra de um negócio que pode matar a Inglaterra toda. Aí ele, o John Constantine vai até esse Midnight, né, e fala assim, e aí, como é que eu faço? Aí o cara, olha, você vai ter que fazer o seguinte, aí prenderam o cara numa cadeira elétrica, que tinha sido usada para matar mais de 1000 pessoas, e depois emparedaram o cara vivo. Pô, mas... Pra entidade pegar o cara, e o cara morrer emparedado. É, mas... E o bicho não poder fugir. Eu acho que adaptaram isso no, na série de TV, quando ela tava começando a ficar boa. Uhum. Aí, mas... O cara era um drogado. É um amigo dele virou um drogado, na série. Isso. É isso mesmo. Aí depois ele fica na bad, porque o fantasma dele fica mais um fantasma que fica perseguindo o Constantine. Eu fico, mas cara, o Constantine tinha que tomar uma breja com os fantasmas dele, velho. Ai, meu Pokémon evoluiu. Sabe qual é o nome do Pokémon inicial? Constantine. Oh. É um tipo grama que eu chamei de Constantine. É porque eu queria chamar ele de weed, aí não aceitou. Aí eu chamei ele de maconha, não aceitou. Aí eu, vai Constantine. Ele não aceitou? Pô, deu que eu não podia colocar essa palavra. Sendo que nas versões antigas eu consigo chamar os Pokémon de maconha. Ah, sim, claro. Eu fiz uma vez um jogo que eu fiquei com... Cara, todos os Pokémon tinham nome de alguma droga. Oh, mas é difícil, é muito Pokémon. Mano, isso aqui é Rio de Janeiro, tem muita droga. Tinha algum chamado Santo Daime? Cara, minha amiga toma Santo Daime. Não, não tinha. Eu tenho uma amiga que o apelido dela é Buma. Eu chamei ela assim quando eu conheci ela no curso. Cara, a mina chegou com o cabelo azul platinado, igual o da Buma. E ela é branca e tal. É assim. Se ela tivesse com aquele macacãozinho clássico da Buma, tu dizia que era ela em live action. Pô, aí ela sim. Já cheguei, ela chegou na sala de aula, eu, e aí, Buma? A menina nem me conhecia, eu já conversei com o apelido dela. E ela usa isso até hoje, cara. E a gente continua. Já deve ter mudado a cor do cabelo, porra. Ela, hoje em dia tá loiro. Tipo, a gente é amigo. Cara, a gente é muito amigo. E, velho, a mina, ela tem uma vez que ela usa droga, ela usa maconha e tal, toma chá de Santo Daime, toma ela e o avô o chá de Santo Daime. Aí, um dia, ela foi pro colégio, foi pro curso, doidona, cara, que a gente tomou chá de Santo Daime. E aí? Aí, beleza. Aí, eu olhei pra ela, tipo, cara, você não tá bem, né? Não, porque eu tomei chá, não sei o quê. Ô, cara... A professora fez o trabalho em grupo. Eu olhei assim, tava eu, meu colega e ela. Só fica. Tá, vou fazer o trabalho. Não sei quem faz isso, não sei quem faz isso, eu faço. Que é uma parada de marketing. Aí ela, e eu? Você fica quieto e tenta se manter viva. Cara, a gente saiu do curso, a mina quase foi atropelada por um carro. Aí eu, cara, eu vou te deixar no ônibus. Mas antes eu tenho que passar no mercado. No que eu fui, ela atravessou num lugar lá que quase que ela foi atropelada. Eu, cara, você tá indo pra onde? Não sei. Eu vim. Aí a gente foi no mercado. Eu cheguei no caixa. A mina do caixa tava falando com a amiga, umas paradas muito loucas. Pra poder prender o cara, o que que ela ia fazer na cama com o maluco, pra prender o cara, não sei o quê. Aí eu, Buma, você escutou? Aí ela, o quê? Ela tava muito louca nesse dia, cara. Eu deixei ela no ônibus de segurança. Ela continua viva até hoje. E o seu cachorro também, né? É, verdade, infelizmente. Você viu que o cachorro é burro, cara. Deixa eu lembrar aqui. Ah, tem umas histórias legais aí de... Pior que não aconteceu comigo, aconteceu com um colega nosso. Sabe que Salvador, né? É a umbra, né? A energia, os portais de energia mística aqui é meio aberto, né? Você pode abrir qualquer coisa. Entenda como você quiser. Eu sei. É isso que eu acho maneiro nessa cidade, velho. Não, não é, cara. É tipo... Sei lá, eu fico imaginando, cara. Vocês respiram magia. Vocês vivem magia. É verdade. Inclusive, eu tive até uma namorada paraense, não. De outro estado, que ela reclamava, velho. Era ligado meio nesse negócio de ritmos assim. E aí ela reclamava porque a energia era meio pesada, assim, meio... Pô. Não que no norte também não seja. Aí, mas a história que eu vou contar é o seguinte: um colega nosso em questão, eles resolveram fazer brincar de Ouija, né? Eita, eu também tenho uma história quando tá acabar o conto. Aí, né? Aí estavam lá brincando, aquela coisa toda, e aí alguém chegou e resolveu perguntar o que ia acontecer com eles. Aí a mesa se moveu. Aí eu sei que um dos caras pegou e chutou a porra da mesa. Botou uma safada, sai daqui, botou uma safada. Os caras mesmo, idiota. Sim, velho, você não deixou responder o quê? Aí, e pior que era quase meia-noite, cara. E os caras tinham que ir pra casa, né? E aí um escoltava o outro pra ir pra casa. Só que, por detalhe, né? É todo mundo no maior cagaço. Caraca, mano, vocês só fazem merda e teus amigos. E pior não é nada. Quando todo mundo foi pra casa e só faltavam dois deles, um dos caras, velho, resolveu lá incorporar um caboclo muito ruim, cara. Caraca! E pior que o meu colega, velho, na época, ele disse que ele deu um mata-leão no cara, velho. Ele disse que, pô, velho, o cara tava muito forte, velho. Eu vou dar mata-leão nesse espírito aqui. Foi basicamente isso. Fora que o cara conseguiu vomitar até... Quando tava no mata-leão, o cara conseguiu vomitar até o teto, velho. É, tá ligado o Pokémon? Você vai enfrentar um Pokémon fantasma e fez um golpe normal, a mesma coisa. Eu vou bater nesse fantasma... A entidade foi: não mexa com meu cavalo. Não mexa com meu cavalo. Isso aí vai ser a frase. É porque você isso sabe. Vai ser o... É porque você sabe. Eu sei, o cavalo é o... É, isso vai ser o nome do podcast, tá? Desse episódio. E pior não é nada, o cara acordou no outro dia lá com a casa toda suja, não sei o que, e o cara não lembrou de nada, velho. Até hoje. O cara disse que não. Não, o cara contou e até hoje não acredita, cara. Fico dizendo que não, eu só lembro da gente ter bebido um pouco, não sei o quê. Isso não aconteceu. Se eu não lembro, não aconteceu. A minha última namorada, ela tinha... Ela era assim pra caramba. Aí um dia ela... Era o quê? Ah, tá. Aí ela comprou um livro... Que veio de brinde, mataba Ouija. Ah, que aí bom. Aí ela me olhou, mô, vamos brincar. Eu olhei pra cara dela seriamente. Tudo bem, a gente pode invocar qualquer coisa. Você sabe as regras? Ah, mas é só de... Não, você não sabe as regras. A gente pode jogar, pode vir qualquer coisa. Eu me garanto na defesa. Só que eu não vou dormir aqui com você pra te proteger. Porque, enfim, mas ela estava em casa, eu não dormi na casa dela. Aí ela ficou com um cagaço tão grande. Então, quer jogar? Que é verdade. Se vier alguma coisa, eu me garanto, cara. Eu uso magia do caos, eu dou o meu jeito. Mas ela... Imagina, eu não tenho conhecimento básico de defesa mágica e quer invocar as paradas. É pedir pra dar merda. Sim. Mas teve... Lembra aquele Charlie? Aquele desafio? Com o certeza. Moleque na minha escola ficou possuído uma vez. E aí? Daí que ele ficou possuído, não lembra de nada. Você já ouviu falar da teoria que você pode criar qualquer entidade? Sim, contanto que muitas pessoas acreditem que a entidade ganha força. Na época, exato, todo mundo tava fazendo esse desafio. Foi logo no início. E todo mundo do colégio tava fazendo. Até que um dia, no turno da tarde, foram jogar, a luz apagou do nada, o que não acontecia. Esse meu tempo todo, que eu estudei lá, 2 anos, só faltou luz lá, nesse dia. Eita, nunca porra. Faltou luz naquela merda. Que lá tem gerador também, então não era pra rolar. E aí, meu amigo, o moleque ficou possuído e começou a andar, tipo, o nego se cagando. E o moleque desmaiou. E depois não se lembrou de mais nada. E todo mundo parou de jogar. Aí depois anunciaram que o Charlie era... é uma campanha de marketing. Aí a entidade perdeu a força. Mas no início... Eu não assisti a porra desse filme também, por sinal. Cara, sinceramente, eu tenho uma teoria da conspiração. Eu, na minha cabeça, que esse troço era realmente uma entidade que tava sendo formada. E que quando viram que não eu consegui controlar, eles soltaram que era um filme. Eu sei que eu sou um homem, né? Eu sei que eu sou um cara que tenta ser científico, tá? Mas, velho, tem vezes que eu fico pensando algumas paradas que, velho, isso aconteceu de verdade. Então, ou não aconteceu e estão camuflando, ou aconteceu e estão camuflando. Tipo, Charlie. Sim. Criaram uma entidade, viram o poder dela, viu que dava pra ser controlado, e quando viram que não dava pra ser controlado e jogaram e cancelaram ela. Que você... É aquela parada. Como você cancela uma coisa que tá ganhando poder pela fé das pessoas? Ó, isso aqui não existe, galera. Tá, me prova que não existe. É, de um filme. Ó, a gente tem uma mulher aqui dizendo que é baseado... Que se fosse um fantasma mexicano mesmo, o moleque tinha que se chamar... Carlos e não Charlie. O que não tem muito sentido, né? Porque se a gente fosse olhar... Tem trocentos mexicanos chamados Charlie. Sim, sim, sim. Por sinal, a primeira história de Dom Constantino, ele fala muito disso, das entidades ganharem poder, cara. Não sei se você leu. Que quando ele era apenas um personagem coadjuvante no Monstro do Pântano. Não, eu não li essa fase. Eu tô pensando em comprar pra ler. Uhum. É, Monstro do Pântano, né? Dom Constantino não tinha nem revista na época. Sim, eu sei. Foi até na época da crise. Uhum. Isso, exato. Bom, já que a gente tá falando de historinhas de terror, eu lembro uma... De uns malucos lá, roqueiros lá, pesqueiro, tá? do black metal, que tiveram a infeliz ideia de pegar lá um livro lá de São Cipriano. Oxi, tá começando a ficar bom. E aí, cara, em vez de eles fazerem um pentagrama no chão, a casa tá em construção. Né? Eles cimentaram aí, a parada. Não, é tipo assim, não sei se eles entalharam no chão... Ou eles aproveitaram o cimento fresco para fazer o negócio. É isso que eu queria dizer, na verdade, eu falei errado. E aí, cara, eles fizeram... Não aconteceu porra nenhuma, né? Aí eles ficaram decepcionados, cada um foi para casa, para as suas casas. E esse que é meia-noite, o dono da casa, né? Que na época morava com os pais, né? Ele fica possuído e dá uma merda danada, cara. Ao ponto de ninguém saber por que ele ficou possuído. Aí veio o pastor, veio um monte de porra, até que chegaram na parte da casa que tava lá a merda lá do pentagrama do capiroto, velho. Eles tiveram que cimentar o lugar. E o cara deixou de falar com os outros caras por causa disso. Cara, o pior é que eu tenho um colega do trabalho que ele queria aprender magia. Ah, cara, se tem uma coisa que eu aprendi, que a maioria das pessoas que querem aprender magia não devem aprender magia. A maioria das pessoas que quer aprender magia não tá pronta pra aprender magia. Isso. Porque assim, ele chegou pra mim, que aparente, pelo que deu a entender, ele queria usar magia pra aprender uma garota. Que ele começou... porque ele começou a... Eu fiz um comentário, ele, você entende de magia? Ué, cara, eu entendo de magia do caos. Tipo, eu gosto de magia, só que eu não pratico, porque eu sei que vai dar merda. Então... Não, imagina. Tipo, eu sou, entre aspas, um estudioso. Tu tem conhecimento de porra nenhuma, rapá. O que há pra você perder? Sou pobre, né? Não tem nada a perder mesmo. Então, mas, tipo, eu não acho interessante, eu gosto de estudar sobre magia, porque eu vejo magia não como óculos. É, sei lá, aquela parada da... Sim. Aquela frase de a magia é a arte das coincidências. Eu gosto disso. Sim. Eu me interessa, eu vejo um charme nisso. Não que as coincidências às vezes sejam boas, né? É, mas não. Aí, é. Ele começou a me perguntar umas paradas, se eu podia ensinar ele fazer não sei o quê. Eu, cara, entre aspas, mais fácil é a magia do caos. Ele, magia do caos? Como é que faz isso? Eu expliquei mais ou menos, tal. Aí, olha, mas se você não acreditar quando fizer um feitiço, pode dar merda. E teve um cara do Mundo Freak que ele contou que ele fez um feitiço sem muita esperança, né? Usando magia do caos. E a pele dele começou a descamar depois que ele fez o feitiço. Aí sim. Aí eu conectou, sendo que antes de eu falar isso pra ele, o moleque, ah, eu posso usar magia pra poder prender alguém? Pra poder prender o coração de alguém? Eu falei, poder pode, mas toda magia, todo feitiço tem suas consequências. Tudo tem um preço. Aí ele, depois que eu contei isso que aconteceu com o cara, ele desistiu. Ele, ah, tá, não quero disso não. Fala aí, cara, tua comida favorita? Rapaz, minha esposa vai fazer um macarrão muito bom, cara. Caramba. Minha esposa também, ela gosta, como ela gosta muito de camarão, ela... A gente vai no restaurante, velho, e come um camarão muito bom. Camarão é... Caro como é? Deixa eu perguntar, camarão aí é barato ou é caro? Não, é tão caro. Mas mesmo assim, mas um bom restaurante, infelizmente, é caro. É, mas aí você tá pagando pelo restaurante, né? Exatamente. É que exatamente. Ah, mas o engraçado você falar isso, mas Maia, velho, Maia é um arregão da porra. Maia, ele arrega pra qualquer coisa que seja mais sobrenatural do que um cara batendo, um cara focando um despacho na encruzilhada. Ah, a mina que eu tô afim, ela tem negócio dela paralelo que ela vende salgado, cara. Vende bolo, faz bolo, salgado. Eu já provei, mano. Tá ligado aquela frase que a mulher conquista o cara pelo estômago? Eu acho que deve ter sido esse caso. Mano, é muito bom. Ela fez uma torta de maracujá que o nosso colega tava saindo do trabalho, né? Aí, pô, 4 anos lá, eu conheço o moleque há 2, que é o tempo que eu tô lá. Muita gente boa, a gente resolveu fazer uma festa pra comemorar. O tempo que ele ficou lá, numa saída, antes que alguém venha falar merda, tá comemorando que o cara foi embora. Aí ela deu o bolo. E fez os salgados e deu o bolo, né? Cara, tá ligado aquele troço que é... Cara, é muito bom, cara, é muito bom. Eu sou gordo, gordo gosta de comer, mas gosta de comer bem. Se tiver uma merda, com gordo certeza. Fala. Eu falo se tiver ruim. E, cara, a comida dela é muito boa. É muito boa. Agora vem cá, você pega, lê sobre a magia do caos e nunca fez nada, nada. Nessa igual vela. Eu fiz um feitiço uma vez. Eu fiz uma vez. Eu tava dentro de uma igreja com a minha mãe e eu tinha que assistir lá o culto. Aí eu quero saber, que se dane. Eu fiz um feitiço pro tempo passar mais rápido. E, tipo, a parada é que tinha que durar 1 hora e meia, pra mim se passaram 15 minutos. Só que eu esqueci de cancelar o feitiço, então eu fiquei uns 2 dias muito rápido. Vendo tudo muito rápido, cara. Aí depois eu fui lá, cancelei e fiquei de boa. Aí eu olhei assim, não, é melhor parar com essa merda de fazer, só estudar. E senão eu vou acabar esquecendo alguma coisa importante. Pois é. Cara, mas foi muito bom. Imagina, tem uma coisa chata, tu faz um feitiço e faz rápido. Minha esposa também já trabalhou no Instituto Médico Legal aqui em Salvador. Não, cara, por incrível que pareça, não. Ela é professora, só que na época, né, o irmão dela era... basicamente, cara, você sabe que no Brasil, né, quando alguém é deputado ou algo assim, ele pode indicar algumas pessoas para em alguma coisa, né, no governo. E aí só salvou justamente trabalhar no Instituto Médico Legal, na parte de pesquisa. Ah, eu queria trabalhar com isso. Aí disse que tinha dias que era um negócio muito feio, cara. O cheiro, você não consegue se acostumar com o cheiro. Eu consigo, cara. É, mas tem vezes que é demais, né? E pior que do lado... tem onde faz o corpo de delito, essas coisas assim, aí você sabe, né? Aí tem os bandidos, né? Cara, eu fico imaginando a energia desse lugar. Não é muito legal, não. Pra você ter uma ideia, cara, geralmente, pelo menos aqui em Salvador, vez ou outra tem alguém que pega e se suicida perto. Porque o tem não é nem de ônibus, mas a estrada, os carros passam muita velocidade. Então, se você quiser se suicidar, uma criança dá um tempo isso em casa. basta você atravessar sem olhar. Você fatalmente vai ser atropelado. Não, eu sei. Cara, é assim, eu... Tem uns empregos que eu fico imaginando, quem é sensitivo não pode... Sim, ter. Verdade. Verdade. É tipo, é assim, eu acho que... Você acreditando ou não, eu acho uma sacanagem. É tipo, tá eu e você aqui. Tem um lugar lá que, sei lá, a gente tá limpando uma casa. Eu e você tem que limpar uma iluminado. Casa. Pô, tá vendo que... É que eu não vi esse filme não, aí. Mas iluminado... Eu sei que é falha de... É, o iluminado é bem isso. Porque, na verdade, é um hotel, o Overlock, e ele tem energia muito pesada e cheia de fantasmas. Só que se a pessoa não é sensitivo, beleza. O problema é que o filho do casal, ele é incrivelmente sensitivo. E aí, ele quando ele entra no hotel, ele começa a ver a porra dos fantasmas e os fantasmas ficam interessados nele. Ele vê ele como se fosse uma fonte de energia ou algo assim. E aí fica influenciando o pai do menino a matar a criança. Pra dar poder pro fantasma. E como o pai do menino ele é um alcoólatra, assim, eles conseguem deixar o cara muito loucaço, velho. É tanto que no filme lá... O pai do menino é um cidadão de bem, né, Jafar? E é tanto que... Ele era alcoólatra. É tanto que a versão clássica, se você tiver assistido, você assiste a versão do Kubrick, né? Quem faz é o Jack Nicholson. O Jack Nicholson faz um maluco foda, velho. A cena mais impactante é uma que a mãe corre com o menino, assim, se fecha numa casa, num dos quartos do hotel, e o cara vem com o machado, velho. E começa a dar machadada na porta, enfia a cara na porta e diz algo tipo, querida, papai chegou. Eu já vi um meme, que no meme tá Isso, exato. E no começo do livro, né, é muito escroto que o cozinheiro... Ele também é sensitivo, aí fica conversando com o guri telepaticamente. Aí algo tipo assim, meus pêsames, você vai ficar aqui, cara. Eu vou te dar uma dica, cara. Não vá pro último andar, não faça não sei o quê. Se você ver algo estranho, feche os olhos e finge que você não está vendo. E pior que o hotel, cara, o hotel ele leva e as estradas ficam fechadas. Não tem como você sair. É um dos melhores livros de Stephen King, né? É um livro muito escroto. Pra você ter uma ideia, a coisa fica tão escrota que o guri chama o cozinheiro telepaticamente, velho. Pior que o cara tá do outro lado do país. E ele troca uma ideia com o maluco. E aí termina que o hotel explode. O hotel que eles têm que... Nossa. Dá da porta da caldeira lá. Ué. Pra manter o hotel aquecido. Hello? Cara, eu... Imagina você trabalhar num necrotério, né? Ah, aí eu assisti uma dobra no tempo. Eu já ouvi falhar. Falhou. É um filme, né? Cara, não sei o que dizer, velho, desse filme. Se você me perguntar, o filme é bom? O filme é ruim? Aí eu vou dizer, não sei de dizer. Porque o filme, ele começa com uma garota lá, que o pai era um cientista da NASA, que ele acreditava que através do poder da mente você poderia atravessar o universo, romper as barreiras do espaço-tempo. Já ouvi essa teoria, num Lovecraft, uhum. Cara. Ah, só que todo mundo diz que ele é um maluco, né? E pra completar, o cara some. Ele adota lá um filho chinês. Por que não? E a menina é negra, a protagonista. O cara é branco, casado com a negra. Olha só. O multirracionalismo lá do... A diversidade. Da Disney. E aí fica 5 anos fora, né? É. Aí ela... Jafar, tá falhando de novo. O guri chinês lá, ele começa a dar toques, né? Porque, né, a gente vai passar, vai fazer uma grande viagem, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí acontece ela encontrar, né, as três, sei lá o quê, lá, três bruxas, três entidades místicas ou algo assim, aí ela atravessa ela, um carinha que tá afim dela, que resolve seguir eles, atravessam lá outros universos pra encontrar o pai. A falhar do nada. Ele é meio medrosa. Já faz, tô preocupado com você, meu não, amigo. Não, cara, relaxa. Algo me diz que certas histórias não querem deixar ser contadas. É só isso mesmo. Mas eu posso... Mas sei lá, cara. Eu posso passar pra você sabe depois e você poder escrever, né? É, eu vou fazer um post sobre isso. Cara, uma parada que eu achei maneiro. Fazer amizade com fantasma, cara. Não, cara, não. Gente viva já é chato, né? Gente morta, então, deve ser mais chato ainda. Cara, eu não sei se você já viu uma série que tinha, acho que era no GNT, no Canal Brasil, que era Meu Amigo Encosto, que o cara ficava amigo do encosto que colocaram nele. Não, sério, tipo, aí o encosto tentava ajudar ele, cara. Aí eu, tipo, não, porque não sei o quê, tipo, tentava ajudar o cara a pegar a mina, que ele era afim. Aí, tipo, a discutir com as mulheres, que ele ficava brigando com a... As mulheres, tipo, tentavam humilhar ele direto. Aí o encosto ficava dando umas moral pra ele, derrubava a mulher na rua. Tipo, ele ficou brother do cara. Tem! Aí o maluco não... o cara não ia embora por causa disso. Tem. Que, tipo, ele ficou amigo do moleque. Tem um seriado da Disney que era um cara parecido, que era um amigo do cara de morrer engasgado com um sanduíche ou algo. E ele virou um anjo, anjo. Pense na série. Eu achava que você uma bosta, mas ao mesmo tempo era legal, velho, cara. Eu sei, eu achava que essa série era gigante, tipo, não tem uma temporada completa. É verdade, isso. É uma série bosta que é legal, cara. Imagina se o Maia morre. Pois é. O Maia, tipo. Eu vou ensinar você. Aí você acha que o Maia voltava me imaginando como. Não, o Maia não volta pra me ajudar como anjo. O Maia volta pra me ajudar, só que ele tá com dois chifres de casa. Ô, Favelito, anda logo! Eu tenho que cumprir a pena! Sim, cara. Tem certeza que você não quer colocar esse negócio de magia do caos em prática, não, companheiro? Eu não sei, cara. Eu não tô pronto pra isso. Eu sei, quando eu estiver pronto pra me tornar um mago de verdade, eu vou saber. Sei, você é um... É melhor esperar do que fazer merda. É uma boa política. É tipo, virar o Alan Moore da vida mesmo. Aham. Uhum. Não tem funcionado muito quanto a DC, imagina, né? Não tem funcionado muito quanto a DC, né? Os feitiços dele. Cara, sinceramente, eu acho que ele caga pra DC. Ele ficou pistola uma época e começou a cagar. É, verdade. Tipo, todo mundo tava, não, porque o ótimo, ele tá assim, tomando chá dele, escrevendo Prometeu. Ah, você sabe que a DC comprou o Prometeu. Comprou o Prometeu? Ela apareceu na Liga da Justiça. Filhos da mãe! Pois é. Já tem 2 meses já, filho. Procura aí na internet, nas internet da vida aí. Eu tô comprando o quadrinho agora, não tô baixando mais scan, tô comprando. Não, mas eu tô falando na gringa. Saiu na gringa e, enfim, incrível que pareça, ela enfrenta a antagonista lá, a bruxa lá da série de fábulas. Cara, a única coisa que eu acho bizarra quando como personagem é quando tentam encaixar ele no universo. É, pô. Tipo Guardiões. Eu tava olhando Guardiões quando compraram a Angela de Spawn e encaixaram ela como irmã do Thor. Foi. Não teve sentido nenhum! Claro. Claro. E só melhora, né? Cara, eu comprei um gibi do Spawn, cara. É muito ruim. E pior que teve um reboot, velho. Eu não acabei de ver. Pior, teve um reboot. Spawn teve um reboot, cara. Que é tão bom que ninguém lembra. É, mas ficou não. Bom. É assim, se a obra é ruim e ela teve um reboot, eu não vou falar mal do reboot, eu vou procurar ver se é bom. Não. Que às vezes salva. Não, não salva. Mas, pô, conseguir ficar pior do que era é sacanagem. Pior que isso, quer ver? Procure o filme do Spawn. É o filme menos... Ah, eu vi quando eu era pequeno. É o filme menos comentado. Você reparou que é o filme de super-heróis menos comentado da história? O pessoal fala de aquele primeiro filme da Liga da Justiça, aquele feião da década de 80. O pessoal fala... Pô, eu me amarro nesse filme, cara. O pessoal fala até do filme lá dos irmãos Wayne lá de super... Do quarteto. É, mas ninguém fala desse filme, cara, de Spalma. Ninguém. Eu me amarro naquele dos irmãos Wayne, porque eu via quando eu era pequeno com meu pai e com a minha mãe na sessão da tarde, cara. Eu achava muito maneiro. Tipo, era o herói negro, sim, cara. Sim. Não que eu tivesse a consciência de que, olha, é um super-herói negro. Mas, tipo, era... Cara, ele é um herói. Ele, tipo... Ele era um nerd. Sim, ele, tipo, era um nerd que virava um herói. Era a minha identificação sobre... É o cara estranho que virou super-herói. Eu posso virar um super-herói. Eu sou estranho como ele. Sim, sim, basicamente. Cara, quantas horas a gente já tá gravando aqui a propósito? Não sei, mas vai ficar muito grande com o Drops. Então esse vai ser um episódio, não mexe no meu cavalo. É, não mexa no meu cavalo. Inclusive, continuando a história, né? Que eu tava falando. Aí você vai cair de novo. E termina o podcast. Beleza, se cair eu vou terminar tá mesmo. Bem. Vai, segue tá, o pai. Tá. Segue o pai. É, acontece o seguinte. É, contam, né? Eu não vou dizer diz a lenda, porque isso aí foi contado até por um historiador aqui, famoso aqui na Bahia. É um dos primeiros terreiros de candomblé aqui de Salvador. Né? A polícia baixou e levou todos os instrumentos lá, os negócios lá de adoração. Tá ouvindo? Tô escutando. Aí tô que escutando. Acontece. Na época também, na década de até a década de 60 ou 70, a polícia podia fazer isso, né? Pegava lá e quebrava tudo, destruía tudo. Só que, estranhamente, eles não foram destruídos. Eles foram levar o Instituto Médico Legal. E no Instituto Médico Legal tinha um museu. Museu lá do Nina. E, por sinal, tinha a cabeça de entre as... inúmeras coisas, tinha a cabeça de Lampião e do povo lá do bando de Lampião. Tinha as cabeças. Já ouvi falar nesse lugar. É, as crianças iam, viam lá as cabeças lá, mumificadas, até a década de 80. Tinha excursão de criança para ver. Porra, e depois reclamam do museu que tem arte para conhecer o corpo, né, galera? É, e aí tinha feto... de criança, tinha... Nina Rodrigues, ele gostava muito de crânio. Fazia no estudo de crânio. Jafar, e aí, você encontrava crânio, você encontrava... Ah, sim, é porque eu não tô contando justamente do fato. Mas acontece o seguinte, né? Estranhamente, esses objetos de culto, né? Sumiram. O museu foi dilapidado e esses objetos de culto, reza a lenda... O antigo governador lá, que não pode ser nomeado, mas que eu vou chamar apenas de... Como é que eu vou chamar esse governador que já morreu? E que os filhos dele continuam... Os filhos não, os descendentes continuam governando aqui em Salvador. Malvadeza. Pronto, vamos chamar ele de Malvadeza. Malvadeza. É, pois é. Essa lenda que ele usava muito certos itens. É. Quais itens? Imagine, cara. Algo que veio da África, que provavelmente veio do primeiro terreiro de candomblé, que se tem notícia historicamente. E que ninguém sabe mais ou menos como é. Cara, uma parada que eu tava escutando num podcast no Xadrez Verbal sobre Bahia, foi 320 de futebol. Que os negros que vieram pra Salvador são de uma parte diferente da África do que vieram depois. Sim. Então, tipo, meus ancestrais não são no mesmo lugar. Exatamente. Que os seus. Por isso que a Bahia é tão... A parte toda de vocês, da cultura africana, é diferente da daquilo do Sudeste. Tipo, os meus ancestrais vieram da Angola. Os ancestrais vieram do país que eles vieram. Mas eu te falar que... Tem muita falsificação aí no Rio de Janeiro, mas tem uns terreiros bons aí, ainda, de raiz, assim. Vamos dizer assim. Eu, cara, sinceramente, eu tenho muita vontade de conhecer um. Você nunca foi? Não. Ah. Eu tenho vontade de, tipo, conhecer um tempo de cada religião, sim, cara. Sim. Ah, mas eu vou te falar que os melhores, cara, são aqueles mais. Sabe aqueles fuleiros assim, que você acha que você não dá nada assim? Mas que você olha assim por dentro e você sabe. Sim, caraca, que o pessoal é dedicado de verdade. Isso. Vale. Exatamente. Exato. Sim, é, basicamente. E, infelizmente, isso está acontecendo em Salvador já. Você já tem até terreiros até que estão se decaindo. Decaindo assim para virar assim uma curva de turista, literalmente falando. Mas... é tipo, que nem a igreja evangélica. Mas mesmo porque se eu. Tem um... fala, dizer fala, que fala. Se a pessoa realmente quiser conhecer um candomblé de verdade, não, eu não vá nem a Salvador, eu procure Cachoeira. Nossa, é do interior da Bahia, assim, que tem a Irmandade da Boa Morte. Já começa bem, assim, por esse título. É uma parada que eu acho engraçado, cara. A visão da morte cristã. Uhum. Não, e isso, e pior que essa Irmandade da Boa Morte justamente era uma Irmandade católica. Só que, não sei como, um carro d'água, alguns membros do candomblé faziam parte dessa irmandade. Cara, pelo que eu, o mínimo que eu conheço de mitologia iorubá, eles têm... É assim, se você for parar pra analisar, tem vários mitos que eles, são, entre aspas, se completam. Você não exclui uma religião pela outra. Sim, verdade. É tipo o Mundo Freak que eles gravaram sobre gênios, que, tipo, tem uma vertente do islamismo que, tipo, o maluco pode acreditar em alienígena. Vida fora da Terra. Que não, a visão deles não é igual a da época que mataram o Jordano Bruno. Sim. Que só tinha terra, só tinha não sei o quê. É tipo, não, lá pra eles é tão poderoso que ele podia, tão grandioso que ele podia muito bem colonizar outros mundos. Sim, sim. Verdade. Mas como é que essa conversa chegou até aqui? É uma boa pergunta. Eu acabei de citar Jordano Bruno, velho. Qual foi a outra história que eu tentei falar e que caiu a ligação, velho? Não lembro. Não quero nem lembrar, porque eu já tô preocupado de eu ter que expulsar algum fantasma qualquer dia desses aqui. E eu não quero usar magia. É. Eu vou pedindo cada vez. Se ele não sair, eu vou ter que usar magia. Eu não quero usar magia. Uhum. Com licença, só pode ser na minha casa. Ah, é engraçado você falar isso, cara, que na época que eu, vamos dizer assim, tocava o tambor ou algo assim, de vez em quando alguém falava que sonhava com o. Lembrava de mim e sonhava com o Baphomet. Você lembra o Baphomet? Sim, sim. Pois é. Templário, por aí vai. Eu nunca entendi muito bem por quê, né? Eu nunca entendi muito bem por quê. Mesmo porque, cara, eu nunca gostei muito de Templário, pra dizer a verdade. Sabe a parada que eu acho engraçada? Quando eu fui gravar com você a primeira vez, gravou eu, você e a Amy. A sua foto de perfil. Sim, o quê? A sua foto de perfil no Hangout, cara. Sim, que era o quê? Era um macaco com uma peruca loira. É o Dr. Gore, porra. Não, mas na época eu não conhecia, pô. Eu não tava vendo o Tokusatsu. Uhum. Mas foi assim. Alguém pode gravar, não sei o quê? Ah, tinha um cara ali, eu posso. Chamei o cara no Hangout. Então, um macaco com peruca loira, já fala. O que eu tô fazendo aqui? Ai, ai. Aí, o que você achou do Lula na peça entregar? Rapaz, olha, infelizmente ele não tinha muita saída, né? Ali, a última jogada do xadrez. Lula foi muito, muito inteligente em ter feito uma comemoração, pá, ter sido preso assim no braço do povo, por aí vai, que ele vai poder usar essa imagem assim também. Pra eleger qualquer pessoa que ele quiser, cara. Eu tava até lendo... Fala. Eu tava até lendo que não vai ser o Bolsonaro, na verdade, ele vai dividir não vai dividir o voto das pessoas da esquerda, das pessoas que votariam em Lula. Na verdade, vai dividir o voto da direita, né? das pessoas, dos candidatos da direita que seriam, iriam ser contra Lula, ser contra... Diga. Ah, tá, achando que você tinha caído. Cara, é assim, se você pegar, eu posso estar falando merda, o simbolismo dele não se entregar, que eu tava falando com a minha mãe. Você consegue pegar Jesus e fazer o caminho até o Calvário. Tem, tem até uma cena, as fotos que eles colocaram, daquela de super, do Superman, ele tá cercado pelas pessoas que querem tocar nele assim. Parecida com Lula, cara. Ah, nesse, tá, sei. Vamos antes dele se entregar, pra colocar nele no, no colo e ele... Eu vou tentar colocar ele no post. Aham. Cara, você pensa, vamos fazer uma simbologia. Não que eu não esteja defendendo a soltura do Lula, mas vamos lá, analisando friamente. Se você pegar, a narrativa é, Moro é o juiz malvado, Moro é o Pôncio Pilatos da situação. Sim. É o Pôncio Pilatos condenando o homem do Sim. povo, Jesus, Sim. Lula Sim. no caso. E nesse caminho, Jesus poderia ter fugido, mas ele se entregou. Ele se entregou, que eu digo, ele não lutou no caso, que ele podia muito bem ter lutado. Exato. Ele se entregou e seguiu o caminho. Só que ao invés de carregar a cruz, Lula foi abraçado pelo povo o caminho inteiro. Exatamente. Ele se entregou pra, entre aspas, morte. Se entregou pra prisão, uhum. cara. Tem uma simbologia nisso que é tão... Uma parada tão, sei lá, bonita, entre aspas. Sim. Comparando, se você ver por esse aspecto. Que eu acho muito maneiro. Ah, cara, por última coisa, eu vou lembrar uma coisa. É, procurem o Homem Mutável. É da DC. Ah, eu já li ele, só que eu li no 952. Não, leia antes. Depois de Crisis. Depois de Crisis na Infinita Terra. Ele fala muito dessas coisas. Tá ligado que ele fala muito dessas coisas que a gente conversou, cara. Tá ligado? Episódio de geografia do MDM, o episódio de 300. A gente já tem um, sabia disso? É, já imagino. Não, o nosso podcast já tem esse episódio que nunca vai sair. Mais ou menos, né? Não, episódio de Amazon, cara. Kamen Rider Amazon. Sim. A gente sempre fala disso, tem que fazer e não faz. Verdade. É tipo o episódio do Wikicast de futebol. Sim. Já temos coisas na mitologia do nosso podcast. Pô, e pior que, cara, existe o Cristo das Infinitas Terras de Kamen Rider. Sim, isso eu já sabia. Uma vez quando... Kamen Rider de quando Cristo. Eu fui a São Paulo, cara, aí na época do DVD, né? Não tinha tanta internet assim, o cara comprou, velho, ele tava com uma mochila, uma mala, uma dessas malas de viagem grande. Ele falou assim, eu quero todos os episódios de Black Kamen Rider. De Kamen Rider, da época. Isso são uns mais de 20 anos. Não, 20 anos atrás, não. Uns 15 anos atrás. Cara, maluco, velho. Isso, ele encheu uma mala de viagem das grandes, cara, ainda ficou faltando, cara. Eu sei como é, cara, isso é viciante. Velho. Mano, meu primo ele é fã de quadrinhos. Ele que me apresentou, na época do Flashpoint. Não, porque ele se amarra em mundo paralelo. Aí eu cheguei assim, que eu tava tentando fazer ele assistir vídeo. Eu sei que ele vai gostar. E ele gostou, ele tá só de palhaçadinha no WhatsApp. É isso mesmo, Bruno, eu tô falando a verdade. Aí eu comecei a falar. Eu não, porque sabe como é, tem o Decade. O Decade é o... Já rolou a crise do fim das terras de Kamen Rider. Porque o Decade, ele tinha que destruir os nove mundos. E, tipo, tem série que se... Eu comecei a explicar, tipo, série que se conecta. Sim, sim, sim. Série que referencia a outra, tal, universo separado. Aí ele ficou meio que... Daquele corvo do pica-pau. Sim. Você disse pipoca, ele é. Você disse multiverso. Aí eu, e tem um deles que viaja no tempo. Que é o Deno. Aí ele, ué, mas dá pra viajar no tempo uma linha... É, dá pra viajar pra futuro alternativo. Isso rola direto. Mano... No outro dia veio o print do moleque. Ah, comecei a assistir Build aqui. Eu toquei no ponto fraco dele, cara. Tu chega pra ele, qualquer obra. Tem universo paralelo, tem multiverso, o moleque vai ver. Ele ama essa parada. Eu e ele, a gente ama esse cara. Ah, é legal, cara. Ah, e tá vendo. Já falou, você tá vendo o Kamen Rider Build? Não, cara, eu não tô conseguindo assistir mais nem série, nem desenho, nem anime. Eu até tô meio. Sei lá. Cara. É que são 20 episódios, cara. 20 episódios, episódio de 20 minutos. Eu sei, cara, mas se eu te falar que eu tô com trocentas coisas pra assistir, ler, e eu não tô tendo tempo, você acredita? Não é tempo, cara, sei lá. Ah, sim, te entendo. Exterminate. Só vou deixar isso, pra ninguém copiar a minha ideia, né, Nerdcast? Ai, meu irmão, aí, fala o seguinte. Fica esperto aí, sacou, meu irmão? Fica esperto. Tô de olho em vocês, Anagal e Cambara de Otário. Os ex-gordos. É. Então, eu acho que tá na hora de encerrar, tá na hora de dar tchau, já dizia... É o quê? Teletubbies. Então... Já dizia o Teletubbie que ganhou o Oscar, La La Land. Tá na hora de encerrar, tá na hora de dar tchau. Já faz o teu jabá aí, faz a tua divulgação. E é nóis. Então, cara, eu queria ainda falar do Amoricast, o podcast que ninguém ouve. Né? Se vocês quiserem ouvir. E reclamar do Rodrigo, que é nosso host, que todo mundo odeia, inclusive o Maia. O Maia chegou a dizer que ele era retardado. Não tá muito longe disso. Eu. Você já ouviu algum Amoricast? Eu já ouvi dois. Quais? O. Aquele primeiro antes, que a gente tava começando o projeto antes do Crazy Cast. Ah. E um outro lá antigão, que eu peguei no site. Que por algum motivo não tá vindo no feed. Sim, sim. Cara, cria um feed. Não, cara, o Amoricast não tem essa cultura de ser completamente um underground. É aquele momento, a minha banda não vai ser estragada pela cultura capitalista. É, pelo sucesso. Eu vou lhe pedir pra você ouvir então, e vocês ouvintes ouvirem o do Pantera Negra, cara, que é o Drops. É pequenininho, é curto. Ouça e depois você me diz o que, é que você acha. É um tanto quanto racista, né? Falou mal de branco? Também, a gente fala mal de quase todas as culturas aí. Esse podcast, a gente conseguiu insultar a todos em ordens iguais. Ah, então tá de boa. Se você falou mal de todo mundo em ordens iguais, então, tá isso, cara. Eu acho que eu vou me despedir agora, galera. Eu sou o autotitulado Lucas Joesta, também conhecido como o cara que tem o objetivo de se tornar o Rick Jones da podosfera, me tornar amigo de todo mundo. Eu vou tentar de qualquer modo fazer essa merda. Só não vai virar Hulk no processo. E quem sabe, quem sabe. É. Eu queria mandar um recado que quando esse podcast sair, provavelmente já vai ter rolado, que é o episódio 100 do Rickcast. Então fiquem de olho. O Bigode é um cara muito maneiro. Não, não é, cara. Ele é um viado. Enfim, eu respeito o Bigode pra caramba. Ele é um maluco que ele segue nas atitudes dele, nem sempre concordo. Enfim, eu queria deixar um abraço pro Povo Aranha, Cash, que vai chegar na episódio 100. Povo Aranha, você que apareceu nessa merda, fica o recado. E a lista aqui tá aparecendo. Eu tô parecendo o Faustão com aquele papelzinho. Ô louco, meu. Mas essa fera. É, ô louco, tá pegando fogo. É um pessoal que eu respeito, que eu queria deixar aqui um abraço, que eu quero gravar com eles ainda. É. É, Super Amish, levando o louco. Eu queria gravar um episódio com você. E o Super Amigos também. Amigos. É. Vai ser o melhor. Vai ser o crossover. Vai ser o nosso território, vai ser o Super Amigos versus Super Amigos. Isso é isso. Vai rolar aqui. Eu já deixo o aviso que eu vou convocar os membros. Pô, cara, vai rolar esse crossover, eu vou convidar o pessoal. E outra coisa agora falando, que eu tô escrevendo pro Crazy Cash. Eu escrevi dois posts lá, na verdade. O mais recente é sobre a série dos Titãs, não a banda. O pessoal dos quadrinhos? Não, aqui pode ser que não é. A série da banda ia ser maneira também, é. Eu acho. E aí ia ter o crossover com a série do Paralama de Sucesso, que eu ia gostar de ver. Eu ia falar que é a série que tem o nome de ferro, né? Quem ouviu, não vou repetir isso, nem ferrando. E, enfim, Eu acho que a gente já passou pelas indicações aqui, já falei do Jornada pro Oeste. Pode... Já indiquei. O Dave que ainda não saiu. Fala aí. O podcast do Dave que ainda não saiu. É, o Dave que não editou ainda, ele não. O Junglecast. Ele não me mandou ainda, o filho da mãe, pra eu poder postar, mas enfim. Tá os recadinhos e galera. Lula livre amanhã. Jafar, você morreu? É, galerinha, o Jafar morreu depois de contar aquelas histórias. Eu tô cagado porque eu vou ter que editar esse troço, então eu vou ter que ouvir umas 3 vezes. E a música pro final vai ser, nesse clima de dar porrada em fantasma, vai ser a abertura de Hakusho versão forró. É isso aí, negada. Um beijo, um abraço e tchau. Decidi, porque cresci, sou forte e estou pronta a lutar.